começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar, música e alegria no seu rádio a partir de agora. Não desligue o rádio, não me deixe só, não saia da sintonia, o programa tá bom demais, muita música sertaneja para você a partir de agora. Paula Fernandes canta Sem Você. Deus, você dizer na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo. Perdida vou ficando aqui. Sem você, sem você. Nem o tempo me faz companhia. Não me arranque essa agonia de viver. Sem você, sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. De um caminho que é tão doído sem você. Eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo. Perdido vou ficando aqui. Sem você, sem você. Agonia de viver sem você, sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço a todos vocês, amigos, internautas, acessando radioestudiobrasil.com.br, em qualquer canto do Brasil e do mundo, ouvindo o nosso programa. Também a todos vocês que nos ouvem, estão sintonizados em todas as nossas emissoras de rádios, que são nossas parceiras, são afiliadas aqui à nossa central de produção. Muito obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor, enfim, cada um de vocês que compõem as equipes dessas emissoras de rádios, que são nossas parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo nosso programa. É o caso do meu amigo Wesley Tunay, aí de Taubaté, na Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes da Rádio Clube FM 98,3 de Taubaté, na Bahia. Um abraço, Wesley Tunay, e todos da equipe da emissora exibindo nosso programa. Um abraço a todo mundo. Pedro, Paulo e Matheus cantam Saudade. Vocês, como é que é, hein? Tenho que lutar com a dor do peito e te esquecer. Será que a dor de uma saudade, quando fere de verdade, faz homem grande chorar? Saudade que às vezes é gostosa, deixa a mulher mais negosa. Saudade vai me matar, senhor. Vamos lá. Aí eu choro, choro, sofro, sofro, choro. Morro de saudade, com vontade de te ver. Não sei se volto só pra ver se te encontro, ou se é só pra te esquecer. Tenho certeza você vai voltar um dia, fazer o meu sonho se transformar em realidade. Hoje eu choro, sofro e morro de vontade. Ai meu Deus, que saudade. Quando fere de verdade, faz homem grande chorar. Saudade que às vezes é gostosa, deixa a mulher mais gostosa ainda. Saudade vai me matar. Ó, Brasil! Aí eu choro, choro, sofro, sofro, choro. Morro de saudade, com vontade de te ver. Não sei se volto só pra ver se te encontro, ou se é só pra te esquecer. Tenho certeza você vai voltar um dia, fazer o meu sonho se transformar em realidade. Hoje eu choro, sofro e morro de vontade. Ai meu Deus, que ó, Brasil em cima. Aí eu choro, morro de saudade, com vontade de te ver. Não sei se volto só pra ver se te encontro, ou se é só pra te esquecer. Tenho certeza você vai voltar um dia, fazer o meu sonho se transformar em realidade. Hoje eu choro, sofro e morro de vontade. Ai meu Deus, que saudade. Ai meu Deus, que saudade. Muito bem, quero mandar um abraço, meu amigo Zé dos Passos, aí em São Francisco, Minas Gerais. Zé dos Passos, inclusive, sempre tocando as músicas de Diego Valadares, aí na Beira Rio FM, né? Audiência fantástica, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Um abraço, meu amigo Zé dos Passos, sempre interagindo comigo no Facebook, Zé dos Passos, a Conceição, a sua esposa, tantos e tantos ouvintes nós temos em São Francisco, Minas Gerais. E o Zé dos Passos pediu para anunciar aqui o show do Netinho Brito, né? Que vai acontecer no dia 21 de setembro, portanto, no sabadão, aí na Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata.

Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos da Rádio Cidade FM, de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. A Cristiane Vermúcio, Douglas Araújo, Márcio Araújo, todos vocês, amigos aí dessa rádio maravilhosa que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado. Inclusive, tocando também músicas de Diego Valadares na programação local da rádio. Muito obrigado, viu? Vamos até Piranhas, Goiás, minha querida Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, a dona Benedita, São João, a Sueli, a todos vocês. A Irani, um beijo pra você, Irani, também minha querida Miriam Teixeira, a Valquíria, todos vocês, ouvintes da nossa Satélite FM, aí que exibe o nosso programa. Um abraço, o Jota Oliveira, o Ronaldo, o doutor Nelson Nunes, enfim, todos vocês da Satélite FM, muito obrigado pela parceria, viu? Exibindo Mundo Sertanejo com muito sucesso. Meu amigo Edi Santos, da Rádio Cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná. Um abraço, viu, Edir Santos, interagindo comigo no Facebook. Ele diz que o programa Mundo Sertanejo faz muito sucesso aí na região, através da Rádio Cidade de Campina Grande do Sul. Muito obrigado, viu, Edir Santos, a todos vocês da equipe da rádio, viu? Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Ana Santos, de Açailândia, no Estadão do Maranhão, também diz que não perde o programa. Um beijo para você, viu, Ana Santos, todos os nossos amigos aí de Açailândia, também tem o meu amigo Yatlen Paiva, aí de Açailândia, também diz que não perde o programa. Ele pede para mandar alô pros amigos da panificadora Júlia, né? O Marconi, os amigos ouvintes da Marconi FM, aí da panificadora Júlia. Muito obrigado a todos da equipe da Marconi FM, a todos vocês aí de Açailândia, o nosso abraço carinhoso. Ricardo e Ronael cantam com a participação especial de Pedro, Paulo e Matheus, Deixa Rolar. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, Huberto, tem que deixar rolar, não é, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolael, com vocês agora, hein? Vamos misturar tudo aqui? Segura assim. Agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. Chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde. Não fala nada, apenas deixa rolar. Pedro, Paulo e Matheus. Ricardo e Ronael. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo João Rodrigues de Sobralha, ele é de Governador Valadares, Estadão de Minas Gerais. Ô, João Rodrigues, muito obrigado, viu, interagindo comigo no Facebook, radialista, um abraço, viu? João Rodrigues, aí de Sobralha, muito obrigado a todos vocês, viu? Minha amiga Fafá Silva também de São Paulo, também ouvindo o nosso programa, interagindo comigo no Facebook. Aí, minha querida Suzy Maciel, a Eli Moreira, Nizete Tavares, meu amigo Duda Mel, aí da Clipe.net em São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Vânia Rocha, a Areta Produções, o Neymar, todos vocês da 90.9 em Pouso Alegre, meu amigo Samuel, a Dona Maria, todo mundo, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Meu amigo Manuel Raimundo de Macapá, Manuel Raimundo de Macapá, muito obrigado pelo carinho, viu? Pela amizade, né? Um abraço a todos vocês de Macapá, muito obrigado. Meu amigo Nonato, aí Nonato, da Atrativa FM 91,5, um abraço a todos vocês, amigos, da Atrativa 91,5 aí, 1,5, né? No Acre, um abraço a todos vocês. Aí, meu amigo Nonato Costa, do Acre, Rádio Atrativa FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Rafael Silva canta, tô sozinho, tô solteiro. Tem alguém solteiro aí? Aê, meus amigos, ela foi embora, mas eu tô chorando. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Ela saiu porta fora, diz que ir embora e não mais voltar. Mas o meu coração tá achando é bom, ele quer amar. Se eu chego na festa, o que me interessa é mulher bonita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Picape turbinada, anda sempre lotada, aumentando o ibope. Com paredão de som, tô comendo batom, tô saindo pras tops. Tô solteiro na cidade, não sinto saudade da minha patroa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal, tô dormindo só em uma cama de casal. Eu quero ouvir. Tô sozinho, tô dormindo só. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo, é isso aí no seu rádio, muita música, muita alegria. Minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, né, Estadão de Minas Gerais, um abraço aos amigos da Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A Adriana Costa, aí de Santa Luzia do Paruá, a Toninha, né, um beijo pra você, viu, Tonha?

ultimamente já não tenho mais mandado em mim. Foi só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou. Eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida com uma prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou. Eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou. A cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Muito bem, muito bem. Quero mandar um abraço, meu amigo DJ Carrapicho. Aê, homem que anda vendendo shows, viu? É, tem uma agenda de shows muito bacana para Diego Valadares, aí do Tocantins, na Bahia e no Piauí. Um abraço, meu amigo DJ Carrapicho, sempre na organização dos shows, né? Levando os artistas para alegrar o povo da cidade, das cidades da Bahia, do Tocantins e do Piauí. Valeu, DJ Carrapicho, cabra danado. Um abraço, meu amigo Elenaldo Oliveira, a Shirley, né? A Shirley, a Aline, o Luciano, todos vocês amigos da Vanderlei FM, aí em Vanderlei, Bahia, exibindo o nosso programa. Meu amigo Claudivan Santos, cantor aí da cidade, né? Ele disse que o programa, a audiência é fantástica. Um abraço a todos vocês ouvintes da Vanderlei FM, aí de Vanderlei, na Bahia. Valeu, Elenaldo Oliveira. Todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Antônio Nonato, de Augustinópolis, Tocantins, um abraço, viu? A todos vocês de Augustinópolis, ouvindo o nosso programa pela Rádio Natureza FM de Sampaio. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Sol da Manhã, em Porto Seguro, na Bahia, dizendo, ela sempre diz, fala comigo lá no Face, que não perde o programa, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Minha querida Silvana Machado, a todos vocês aí de São João do Paraíso, Silvana Machado, Milene Silva, Silvana Vitorino, os pais da Silvana Machado que moram no sítio, né? Sou Sebastião, a Dona Lourdes, todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Um abraço a Neilza, todos da equipe da Rádio Paraíso FM, exibindo o nosso programa agora também às 18 horas. Antes era às 8 da manhã, agora é a partir das 18 horas, horário nobre da nossa música sertaneja, né? Valeu, Neilza, muito obrigado pela parceria de vocês, muito obrigado. Minha querida Ellen Souza, em Patos de Minas, ouvindo o nosso programa. A da Lília Souto também, em Patos de Minas, sempre interagindo, diz que não perde o programa. Um abraço a todos vocês, estão sempre no Facebook, interagindo comigo no Facebook, viu? Desculpa aí, vamos tomar água daqui a pouquinho. Meu amigo José Carlos, em Hortolândia, São Paulo. Aline Santos, em Guajará-Mirim, Rondônia. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? Quem vai cantar bonito agora? Zezé de Camargo e Luciano, Sonho de Amor. Para minha querida Maria José, de Posse, Estadão de Goiás. Ela pediu e oferece para todos vocês que estão ouvindo. Vamos lá, cantam Zezé de Camargo e Luciano. Muito bem, mundo sertanejo está no ar. Quem vai cantar bonito agora? Chitãozinho e Chororó, Evidências para recordar. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. E confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se